Chegou o quebrador de cama box. Fui na casa da Paulinha só pra dar o sacode. Eu sou o Dan Ventura, o quebrador de cama box. Fui na casa da Paulinha só pra dar um sacode. Meu nome é Dan Ventura, o quebrador de cama box. Poc-ti-poc-ti-poc-ti-poc. Eu sou o Dan Ventura, o quebrador de cama box. Poc-ti-poc-ti-poc-ti-poc. Poc-ti-poc-ti-poc-ti-poc. Eu sou o Dan Ventura, o quebrador de cama box. Bota atrás, bota na frente. Bota atrás, bota na frente. Bota atrás, bota na frente. O barulhinho da cama, gente. Bota atrás, bota na frente. Bota atrás, bota na frente. Bota atrás, bota na frente. O barulhinho da cama. Poc ti poc ti poc ti poc, poc ti poc ti poc ti poc. Eu sou o Dan Ventura, o quebrador de cama box. Poc ti poc ti poc ti poc, poc ti poc ti poc ti poc. Eu sou o Dan Ventura, o quebrador de cama box. Ui. Isso é uma cachorrada. Alô, Bailão da Robição. Alô, Baixo 10. Fui na casa da Paulinha só pra dar um sacode. Sou o Dan Ventura, o quebrador de cama box. Fui na casa da Paulinha só pra dar um sacode. Eu sou o Dan Ventura, o quebrador. Diga aí! Poc ti poc ti poc ti poc, poc ti poc ti poc ti poc. Sou o Dan Ventura, o quebrador de cama box. Poc ti poc ti poc ti poc, poc ti poc ti poc ti poc. Eu sou o Dan Ventura, o quebrador de cama box. Bota atrás, bota na frente. Bota atrás, bota na frente. Bota atrás, bota na frente. O barulhinho da cama, gente. Bota atrás, bota na frente. Bota atrás, bota na frente. Ai, oi, vai. O barulhinho da cama, gente. Poc ti poc ti poc ti poc, poc ti poc ti poc ti poc. Eu sou o Dan Ventura, o quebrador de cama box. Poc ti poc ti poc ti poc, poc ti poc ti poc ti poc. Eu sou o Dan Ventura, o quebrador de cama box. Ui. Isso é uma pisadinha da cachorrada.